borracha, não é de borracha, vai bater. Já bateu. Cobrador, cobrador, olha o troco, olha o troco. Está tudo errado, está tudo errado.